paz. Venho a Ti, Senhor, em meio às lutas, sinto Teu amor. Desperta em mim o dom que há, fortalece a fé que não fingirá. Eu não temerei, em Ti confiarei, Teu poder me sustenta, sempre estarei. Em meio à dor eu posso clamar, Teu amor me rodeia, não vou vacilar. Lembrando as lágrimas, a fé que há na casa de Onesíforo, a graça está. Não me envergonho, sou Teu Senhor. Guardarei o bom depósito com fervor. Eu não temerei, em Ti confiarei. Acústica guitarra, piano, sede em Piedade BPM.